Olá, saudações, seja bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui fala Silvio Lodi e você está em sintonia com a Caerte Notícias. Quarta-feira, 7 de agosto, e nós temos uma edição repleta de informações para você. Acompanhe os principais destaques. Universidades comunitárias de Santa Catarina celebram avanço da regulamentação nacional do setor. Efetivação de lei aguardada há 11 anos irá permitir a ampliação das formas de obtenção de recursos financeiros para as instituições. Eleições 2024. Candidato parceiro do pequeno negócio terá guia especial sobre a realidade do setor em Santa Catarina. Ata do Copom do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, indica a possível alta da Selic já na próxima reunião para controlar a inflação. Instituições de Santa Catarina lançaram nesta terça-feira uma campanha de combate à violência de gênero na política. Fortalecimento da logística será foco de Beto Martins no Senado. Jorginho Melo prestigia a posse de senador catarinense. Quarta-feira, com sol entre nuvens, aumento da nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de chuva isolada em todo o estado à noite. Mas isso não é tudo, não. Continue ligado aqui, voltamos em instantes. Prepare-se para o Festap Floripa 2024. O evento que vai transformar sua carreira na comunicação está chegando. No dia 23 de agosto, no Senac Florianópolis. Junte-se aos líderes do setor para palestras inspiradoras, workshops práticos e muito network. Garanta já seu lugar nesse encontro exclusivo e não fique de fora dessa. Oportunidade única de crescimento profissional. Realização APP, Associação de Profissionais de Propaganda. Dia a dia, dia a dia. 7 de agosto é o Dia Nacional do Documentário Brasileiro. Também essa data marca o dia em que foi sancionada a Lei Maria da Penha, no ano de 2006. A lei homenageava em seu nome Maria da Penha Fernandes, vítima de violência doméstica que lutou durante 20 anos em instâncias nacionais e internacionais para que seu agressor fosse punido. Com base na denúncia de Maria da Penha, o Brasil acabou sendo responsabilizado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2001 por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres. A lei promulgada representou um passo significativo no combate à violência contra as mulheres no Brasil, uma violência que, infelizmente, ainda é notícia quase todos os dias. Santa Catarina, em destaque. O Conselho Nacional de Educação aprovou uma resolução para regulamentar a Lei das Instituições Comunitárias de Educação Superior no Brasil. O repórter Cadu Reis acompanha esse tema e nos traz mais informações. Cadu, quais os próximos passos neste processo de regulamentação, hein? Silvio, o texto aprovado pelo Conselho Nacional de Educação segue para a revisão do Ministério da Educação e posterior sanção do Presidente da República. O processo de regulamentação que é aguardado pelo setor desde 2013 estabelece a definição, qualificação, prerrogativas e finalidades das mais de 800 universidades comunitárias que estão em atividade no país. A presidente da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a ACAF, professora doutora Luciane Sereta, celebra o avanço e projeta que a efetivação desta lei irá auxiliar na manutenção das instituições. Foi muito bem recebido pela CAF. Pode-se dizer que uma grande etapa foi cumprida. Na medida em que isso for efetuado, estima-se que ocorra até o final do ano, teremos aí um novo momento para as instituições comunitárias de ensino superior no Brasil. Será possível a obtenção de recursos públicos por meio de editais, emendas parlamentares, termos de fomento específicos ou gerais em que poderão ser acessados pelas instituições comunitárias, tanto quanto as instituições públicas o fazem. Ainda, a elaboração de termos de parceria entre as nossas instituições e entes públicos, o que possibilitará a perenidade dessas instituições, sem dúvida. E já dentro do clima de pleito eleitoral, o Sebrae de Santa Catarina lançou o guia Eleições 2024, candidato parceiro do pequeno negócio. A repórter Carol Denardi amplia esse assunto. Carol. é voltado aos candidatos a prefeitos e vereadores. Oferece um cenário apurado da realidade e das necessidades dos pequenos negócios em Santa Catarina. Um guia com base no empreendedorismo, como detalha o gerente de desenvolvimento territorial do SEBRAE em Santa Catarina, Alan Klaumann. Um documento que propõe uma agenda de desenvolvimento baseada no empreendedorismo. Nós sabemos que políticas públicas ligadas à educação, à saúde, à segurança, à cultura, por exemplo, são fundamentais para uma boa gestão pública. Entretanto, uma agenda pública com a elaboração de políticas para o empreendedorismo e para o desenvolvimento local são também fundamentais. Para o SEBRAE, as eleições de 2024 representam uma oportunidade de estreitar laços com as prefeituras em todo o país. E o guia Eleições 2024, candidato parceiro do pequeno negócio, reúne temas importantes para os candidatos relacionados às micro e pequenas empresas. Esse guia traz uma série de iniciativas, de casos inspiradores, para que o candidato consiga, no seu plano de governo, organizar ações nesse sentido. Ações voltadas à inclusão socioprodutiva, ao marketing territorial, ao empreendedorismo feminino e empreendedorismo na escola, ao cooperativismo, crédito, sustentabilidade, simplificação. Para ter acesso ao guia Eleições 2024, candidato parceiro do pequeno negócio, basta acessar o site do SEBRAE. 4 instituições públicas de Santa Catarina se unem e lançam uma campanha visando o combate à violência de gênero na política. A reportagem é de Amarilis Pequeno. Então, Silvio, essa união de poderes no combate à violência de gênero visa conscientizar e informar a população que a violência de gênero na política é crime e prevê penalidades como reclusão de 1 a 4 anos. Como explica a presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Rita. Precisamos dar efetividade a ela. É uma lei que, de combate à violência política contra a mulher. Torna crime diversas atitudes como assediar, constranger, humilhar, diversas atitudes que acabam afastando a mulher da política, impactam nessa decisão da mulher de participar da política. Estamos tentando conscientizar a população de que se tornou crime esse tipo de atitude, né? Com pena de 1 a 4 anos de prisão. A lei considera violência política de gênero toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, excluir ou restringir os direitos da mulher no exercício ou candidatura a algum cargo na política. A desembargadora ressalta algumas situações. A mulher é atacada pela simples condição de mulher. São exemplos, assim, você está tratando de uma questão pública e teu lugar não é aqui. Teu lugar volta para o teu ambiente doméstico, volta para a cozinha, teu lugar é na cozinha. Uma dificuldade que a mulher tem para cortar a voz dela, enfim, são várias situações que acabam dificultando que a mulher tenha essa inserção, né? Ela se sinta acolhida nesse ambiente. Direto de Brasília. E direto de Brasília, a repórter da Caerte, Rita Sardi. Rita, Santa Catarina será representada por um novo parlamentar no Senado? Olá, Silvio e ouvintes. Exatamente, Silvio. Beto Martins, que foi secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias do governo Jorginho Melo, assumiu nesta terça-feira a cadeira de senador da República e diz que seu foco no parlamento será o fortalecimento da logística catarinense. Beto Martins assume o cargo pelo período de 4 meses com a licença da senadora Ivete da Silveira. O senador catarinense disse que a logística tem muitos gargalos para serem resolvidos. Então a bandeira é logística porque é uma área que eu conheço. Nós temos situações lá graves para resolver, gargalos importantes. Você nos acompanhou e sabe da questão da Baía da Babitonga. Nós estamos por uma autorização para fazer uma obra de 300 milhões de reais. Acredito que a minha presença em Brasília vai ser boa e importante para isso. Rita Sardi, o governador Jorginho Melo participou da posse de Beto Martins aí no Senado, né? Isso mesmo, o Silvio Jorginho disse que não tem dúvida da capacidade do novo senador da República. Eu não tenho dúvida que ele vai emprestar a sua capacidade, a sua inteligência para debater matérias importantes para o Brasil e principalmente para Santa Catarina. Estou muito feliz com isso. Economia em destaque. Apoio institucional BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. A ata do Copom, divulgada nesta terça-feira, indica possível alta da Selic para controlar a inflação. Informação com o repórter Marco Aurélio Gomes. Marco, o Banco Central diz que na próxima reunião já pode subir os juros, é? Pois é, Silvio. Coincidência ou não, a ata é divulgada exatamente após um início de semana cujos indícios de recessão na economia norte-americana fizeram desabar o desempenho das bolsas de valores em todo o mundo, inclusive no Brasil, conforme relatamos aqui na edição de ontem. Na ata da reunião que manteve a taxa Selic em 10,50% ao ano, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, reitera a necessidade de uma política monetária restritiva para controlar a inflação e assegurar a estabilidade econômica, e afirma que não hesitará em aumentar os juros se julgar necessário. O documento destaca tanto o cenário externo adverso quanto o dinamismo inesperado da economia doméstica. Textualmente afirma, abre aspas, o ambiente externo mantém-se adverso em função da incerteza sobre os impactos e a extensão da flexibilização da política monetária nos Estados Unidos e sobre as dinâmicas de atividade e de inflação em diversos países. Fecha aspas. Por fim, a ata reitera que o colegiado se manterá vigilante e eventuais ajustes futuros na taxa de juros serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta. Contato entre redações. E uma informação importante para quem está interessado em cursar agronomia. Últimos dias para inscrição no edital de vagas não ocupadas no curso de agronomia do IFC Santa Rosa do Sul. Se você tem interesse, preste muita atenção nessas informações da jornalista Juliana Oliveira, da Rádio Araranguá. Ju, é com você. O IFC Santa Rosa do Sul está com inscrições abertas até 12 de agosto para o processo seletivo de vagas não ocupadas do curso superior de bacharelado em engenharia agronômica, com ingresso no segundo semestre letivo de 2024. A graduação é totalmente gratuita, não havendo taxa de inscrição nem cobrança de mensalidades. O processo seletivo consiste em uma lista de classificação do qual poderão ser convocados candidatos para preenchimento de vagas que surgirem até um mês após o início das aulas, esgotadas as chamadas via vestibular unificado, SISU e cadastro de reserva. Os inscritos serão selecionados através da média geral de conclusão do ensino médio, obtida através do histórico escolar, do Enem ou do Enseja. Vale ressaltar que a classificação no edital não garante direito à vaga no curso pretendido. A classificação preliminar dos inscritos será publicada no dia 14 de agosto no portal Ingresso IFC. Edital e inscrições você confere no site santarosadosul.ifc.edu.br. Da redação da Rádio Araranguá, Juliana Oliveira, para o Acaerte Notícia. Previsão do tempo. Informações sobre o tempo com a meteorologista da Caerte, Daniele Lima. Então, Daniele, podemos ter neve na Serra Catarinense no final de semana? Bem-vindo a você. Olá, Silvio, ouvintes do Acaerte Notícias. Exatamente, Silvio. A quinta segue com chuvas isoladas pelo estado e ocorre o declínio das temperaturas devido à entrada de uma massa de ar frio que vai manter baixas temperaturas nos próximos dias. Inclusive, tem alguns modelos numéricos que hoje apontam a probabilidade de neve para ocorrer na noite de sexta para sábado na Serra Catarinense. Mas vamos monitorar nos próximos dias e informar tudo por aqui. Mas voltando à previsão para hoje, nessa quarta-feira, continuam os nevoeiros no litoral. Porém, eles se dissipam ao longo do dia e, devido à aproximação da frente fria, aumenta a nebulosidade desde o extremo oeste até o litoral sul, com possibilidade de chuva a partir da tarde nessas regiões. Durante a noite, há chance de chuva isolada em todo o estado. O vento é fraco a moderado, podendo apresentar rajadas. No interior do estado, predomina o vento de noroeste e, no litoral, vento norte virando para sul. As temperaturas estarão com leve elevação no Nordeste catarinense, devido à presença do sol, e diminuem no restante do estado. As máximas previstas são de 27 graus em Joinville, em Erval do Oeste, no Meio Oeste 25 e em Florianópolis 24 graus. Por enquanto são essas previsões. Final de programa, obrigado por nos escolherem, continuem sintonizados para mais notícias e informações aqui nesta emissora, integrante da Rede Acaerte. Tenham todos uma ótima quarta-feira, até amanhã.